som pra você. Lady Gaga, aqui na programação da NN, com Bruno Mars. Que música é essa, hein? Que é isso? Também o Safadão, Alô Amor, Japinha Conde, Status, Márcia Felipe, Dilcinho, Israel Novaes. Eita, meu pai, Zé Vaqueiro. É muita música boa, né? No oferecimento de Azul Atacarejo, você já sabe, né? No Azul Atacarejo tem preço e tem serviço. Olha, e quero lembrar pra você o seguinte: daqui a pouquinho tem horário eleitoral obrigatório. E pra galera que não baixou ainda o aplicativo NN Play, pra ficar ligado, conectado aqui com a programação da número 1, é muito fácil, hein? Baixa o aplicativo NN Play no celular Android ou iOS, ou CNN em qualquer lugar do mundo. WhatsApp NN 829-9639-8389. O Facebook, Instagram, arroba Rádio NN FM e Rádio NN FM.com.br. Você segue a galera da NN nas redes sociais. Galerinha, quero desejar a todos um ótimo dia, uma sequência maravilhosa aí, especialíssima para você nesta manhã especial de terça-feira, hoje dia 10 de setembro de 2024. E vamos aí, juntos, na melhor programação do seu rádio. Lembrando também, é o seguinte, hein? Deixa eu dar um alô aqui especial. Vem aí o futebol, que vai ser top, no canal NN Play e também no NN Play Esportes. Deixa eu falar para você aqui uma parada bem legal. Quarta-feira, amanhã, Série B, CRB e Esporte, a partir exatamente das 21h30. O jogo, a jornada abre às 20 horas. Vou estar trabalhando junto com o Tony Lima, o Jorge Moraes, o Alan Jones. Certo? Aí, ó. Também amanhã, quarta-feira, direto lá do Beira Rio, Clevânio Henrique, André Áviles, Eduardo Cardial. A rapaziada aí faz o jogo para você entre Internacional e Fortaleza. E no domingo, jogão de bola aí especial, Série B Esporte e CRB. E também teremos aí a transmissão especial para Flamengo e Vasco da Gama. Valeu? Tô indo nessa, galera. Fica ligado aí, já já tem o espaço reservado para o horário eleitoral obrigatório. Cuide-se bem, juízo aí para todo mundo, valeu? Fica ligado aqui, porque aqui você sabe, né? É a número 1. Rádio NN, a potência que faz a diferença. Aqui não estamos para brincadeira. Somos a única rádio com incríveis 60 mil watts. Cobrindo cada cantinho do estado de Alagoas. Poderosa, poderosa. Queremos que você vá mais longe com a gente, porque na NN, a nossa potência é a garantia de que o ouvinte vai curtir a melhor programação onde quer que esteja. Seja no litoral, no sertão ou na capital, a Rádio NN está lá. Presente e forte. Equipamentos de última geração, tecnologia de ponta para levar até você o melhor som. NN. Mais potência, mais alcance, mais qualidade. É por isso que somos primeiro lugar. E ponto final. Começa um horário eleitoral gratuito. Tarciso! É. 777. Tarcísio irá implementar políticas eficazes que atraiam investimentos e gerem empregos. Com planejamento estratégico e incentivos para empresas locais, é possível enfrentar os desafios econômicos, transformando a economia e melhorando a vida da população. Vote 77, a mudança que o povo quer. Começa agora o programa do prefeito que tem trabalho e amor por Arapiraca. Luciano 15. Rádio 15. Boa tarde para você sintonizado na Rádio 15. Estamos de volta. Hoje vamos falar mais sobre os avanços de Arapiraca na gestão do prefeito Luciano Barbosa 15. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Ivan. Pois é, muito foi feito nos últimos 4 anos, trazendo Arapiraca de volta ao caminho do desenvolvimento. Tô com Luciano, eu tô com 15. Então se liga. Hoje vamos falar do maior programa de iluminação que Arapiraca já viu. 80% dos nossos bairros já foram contemplados com lâmpadas em LED. E até o final deste ano, chegaremos aos 100%. É Luciano fazendo Arapiraca mais iluminada. Verdade, Ivan. A cidade de Arapiraca vem passando por uma transformação em todo o seu parque de iluminação pública. Sabe o que isso quer dizer? É que Luciano está mudando tudo no que se refere a fazer chegar iluminação na cidade. Nos 4 cantos de Arapiraca, as antigas lâmpadas estão sendo substituídas por modernas luminárias de LED, muito mais eficiente e também mais econômicas. Luciano sabe que a iluminação de qualidade reflete diretamente na segurança, contribuindo com a redução de crimes e depredação do patrimônio público. Quando eu cheguei na prefeitura agora, nesse meu mandato, Arapiraca estava às escuras. Agora nós avançamos e mudamos toda a iluminação da cidade para iluminação em LED com uma potência necessária para dar claridade. Quem andar em Arapiraca sabe. Hoje 80% da cidade está em LED e eu quero crer que até dezembro eu consiga colocar 100% da cidade em LED para ter uma iluminação que dê mais segurança para as pessoas possam transitar melhor, inclusive noturnamente, de tal sorte que elas se sintam com uma sensação de segurança bem maior. Isso é fruto de muito trabalho e vamos avançar, trabalhando ainda mais. Trabalho e amor por Arapiraca. E a partir de hoje, o radialista Ailton Áviles também estará aqui com a gente na Rádio 15, com seus comentários e informações. Olá, gente bonita! Eu sou Ailton Áviles e também estou aqui na Rádio 15. Pois é, Arapiraca está no caminho certo com Luciano Barbosa, prefeito. Ouça como era antes do Luciano. Era zero a iluminação, era zero. Era tudo escuro, pô, antigamente. Era tudo no escuro. Agora, a realidade é outra. Agora tá claro, tá grande dia. Vai tudo no claro. De noite parece que se for procurar uma agulha, encontra. Hoje está 100%. E quando precisar trocar uma lâmpada, é só acionar a prefeitura através do número 156, de segunda a sexta, dia e noite. E as equipes estão realizando o trabalho. Luciano, prefeito, 15. Tem trabalho de Luciano. No final de semana, a caravana do prefeito Luciano Barbosa 15 percorreu as ruas do Manuel Teles, Patingas, Furnas, Bálsamo, Cajarana, Pau d'Arco e bairro Canafístula. Prefeito, você não é um prefeito, você é um pai. Prefeito igual você só quando nasceu. Tamo junto, amigo, é 15. Luciano Barbosa na cabeça, é a Aninha do Manuel Teles que tá falando. O que ele fez? Trabalhou para a placa também, vai fazer muito mais. É Luciano aqui. É Luciano na cabeça e vamos 16. É 15 do Luciano Barbosa. Muito obrigado, Luciano, por tudo que você tem feito. Nós vamos lhe ajudar, que nós queremos você de novo. 16 de outubro, você na cabeça de novo. Como é bom saber que a população reconhece o trabalho do nosso prefeito Luciano. Fala, prefeito! Foi muito receptivo, as pessoas sempre acolhedoras, de maneira calorosa, acenando pra gente, fazendo uma afirmação de que estão com a gente. E eu quero também agradecer aos que acompanharam a caravana com muita alegria, com muita festa, mas ao mesmo tempo com muita fé no futuro de Arapiraca. 15 por aqui, 15 também por lá, é 15 em todo lugar. O homem estourou. Pessoal, o nosso programa está terminando, mas logo, logo estaremos de volta com a Rádio 15. E Simone, você sabia que a população pode acompanhar pelas redes sociais tudo que o nosso prefeito Luciano já fez e ainda vai fazer? Isso mesmo! Luciano está no Instagram, no TikTok, no Facebook e no YouTube. E a galera também pode acompanhar o dia a dia da campanha e saber tudo sobre o trabalho do prefeito. Até a próxima, Simone! Até a próxima, Arapiraca! Até a próxima, Ivan! Valeu, Arapiraca! Tchau! Você ouviu o programa de Luciano Barbosa, prefeito, é 15. Coligação Arapiraca, 100 anos. Juntos vamos fazer muito mais. Alô, Arapiraca! Agora prefeito, 50, pode, vem, 50, doutor Silvio Sena! Agora é 50. A gente tá na rua pra contagiar, pra te levar no embalo dessa multidão. A Rádio 22, coligação Desperta Arapiraca. Prefeita Fabiana e vice Manuele. A nossa Arapiraca precisa mudar. Com a força da mulher, vamos juntos transformar. Está no ar o programa. Rádio 22 está no ar. O programa Rádio 22. Na cidade, a zona rural, Fabiana vai trabalhar e fazer acontecer. Estamos chegando. Mais um programa 22. E por onde você anda em Arapiraca, você encontra cães soltos, abandonados, doentes e se procriando de uma maneira muito grande. Júnior, fala alguns projetos da prefeita Fabiana para a causa animal. A prefeita Fabiana vai implantar o PA Veterinário Municipal, visando a saúde dos animais de forma acessível a toda a população e atendimento ortopédico para os animais. Vai fazer mutirões descentralizados, criação de programa piloto de castração por bairro, atendendo prioridades, realizando parcerias público-privadas, quantas cirurgias e insumos. Vai criar um abrigo temporário para animais em situação de vulnerabilidade. Irá dar suporte aos protetores independentes de animais, de acordo com as demandas apresentadas, e vai realizar as campanhas de doação de animais para lar temporário e lar permanente. Vai criar lei municipal que preveja punição com multa para o cidadão que negligenciar o cuidado do animal que estiver em sua posse e guarda. Ah, e também criar canal de comunicação online e outros mecanismos para encaminhamento de denúncias da população sobre maus tratos com os animais. É a força da mulher pra mudar Arapiraca. Ninguém gosta de esperar tanto e travar na burocracia de serviços simples do município. Na gestão da prefeita Fabiana, ela vai otimizar a gestão dos controles administrativos, simplificando os processos, tornando-os mais eficientes, rápidos e menos onerosos para a gestão pública. E por consequência, a sociedade irá implementar novas técnicas de ferramenta de gestão, otimizando o controle e execução dos processos administrativos de forma geral em todas as esferas do poder executivo. Vai criar um programa de refinanciamento dos tributos municipais, reduzindo a inadimplência. Também criar o programa municipal de desburocratização, revogação de normas obsoletas, facilitando empreendedorismo e fomentando a atividade econômica para gerar emprego e renda. Lindomar 45, prefeito de Arapiraca, Lindomar é 45, competente e capaz, juntos vamos fazer mais, vamos lá meu povo, vamos lá meu povo. Nossa querida Arapiraca está completando 100 anos e o PSDB faz parte dessa história. Termina agora o horário eleitoral gratuito. Rádio MN. comemorar. Graças a você, a NN está em primeiro lugar. Tá muito na frente na audiência. Todo mundo tá ligado. NN. A audiência é total. Demais. Por toda a cidade, a NN é a rádio mais ouvida. A gente agradece você. Valeu. Pelo primeiro lugar. NN. A número um. E ponto final. Essa é a NN. FM. É Penta. Jeep. Agora com 5 anos de garantia. 5 anos curtindo a natureza. Haja emoção. Garantia extrema assim? Só existe uma. A NN é muito. Gostosa. Gostosa demais. De ouvir. Eu sou o Josesmo Rocha, candidato a vereador com o número 10654. Defendo a família, os valores cristãos e luto por uma Arapiraca mais limpa e livre de corrupção. Aqui não tem compra de voto, aqui tem voto consciente. Vamos em frente. Professor Josesmo Rocha, com o número 10654. E Fabiana Prefeita, com o número 22. Republicanos. Na número 1, NN. FM. O CTO é referência em traumatologia e ortopedia para Arapiraca e toda a região agreste. Com pronto atendimento, todas as subespecialidades em ortopedia e 2 endereços. Avenida Deputada Cici Cunha, 1103, Novo Horizonte. Telefone 82-996-32-6068. E Rua Pedro Nunes Albuquerque, 101, Centro. Telefone 82-98161-5764. Fale conosco e siga-nos nas redes sociais. CTO. Responsável técnico Dr. Gustavo Francisco Vasconcelos Nascimento. CRM 4164 AL. RQE 2055 AL. Interaja na programação. WhatsApp 82-96398389. Esse é o WhatsApp da NN. A hora de você andar em um Hyundai é agora. Só na JPN Hyundai você realiza seu sonho de andar num carro zerinho. HB20 Sense Plus 1.0 manual por apenas R$ 79.990. Creta Limited de R$ 156.990 por apenas R$ 134.900, mais 10 vezes de R$ 990 nos cartões. Consulte condições na concessionária. Paz no trânsito começa por você. Se você tem problemas de queda de cabelo, na Climag, a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, trata desse e outros problemas relacionados à calvície ou alopécia, tanto feminina quanto masculina. Estamos localizadas na Rua Fernandes Lima, 434, no centro de Arapiraca. Agende suas consultas ou exames pelo WhatsApp 82 998 35 2191. Siga-nos nas redes sociais. Climag, responsável técnica, doutora Laura Fonseca, CRM 6090, RQE 3446. No ar, o Momento Saúde do Hospital Ágape. Você sabe quando deve ir ao pronto atendimento? Febre alta, dores moderadas, dificuldade em respirar, vômitos ou diarreia persistente, ou até em cortes que precisam de avaliação médica. O pronto atendimento do Hospital Ágape está aberto 24 horas por dia, com médicos qualificados e toda a tecnologia de diagnósticos por imagem prontos para cuidar de você. AR 220, Arapiraca, Hospital Memorial Ágape. Responsável técnico Dr. José Ulisses Pereira da Silva, CRMAL 1739. Rádio NN. Procurando o imóvel dos seus sonhos? Adriano Marques é o corretor de imóveis que você precisa. Com 14 anos de experiência, clientes satisfeitos, Adriano Marques procura sempre entender suas necessidades e encontrar o imóvel perfeito para você e sua família. Ligue 82 99809 9200 ou acesse nossas redes sociais e agende uma visita. Adriano Marques, o seu corretor de imóveis, cresce 5029. A mais ouvida. Tá disparando. Com o prefeito Luciano Barbosa, Arapiraca se tornou referência na educação para o Brasil. Foi Luciano quem criou 10 escolas de tempo integral e nos últimos anos ampliou. E ainda tem uma sendo construída na Baixa Grande. Luciano também está fazendo o maior programa de construção de creches da nossa história. E não para por aí. Arapiraca também é modelo com a escola de campo, que estimula nossos estudantes com a produção rural e agrícola. Com Luciano Barbosa, a educação de Arapiraca é nota 15. Com ligação Arapiraca. Essa é a NN. FM. Para economizar de verdade na hora de fazer as compras, só com um parceirão de verdade. Só com o Atacadão. São mais de 360 lojas em todo o Brasil, onde você encontra os menores preços para abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. No parceirão, a maior economia é garantida. E se preferir, compre online pelo atacadão.com.br. No Atacadão, todos podem comprar com a maior facilidade. Corra até a loja mais próxima e aproveite. Atacadão, lugar de comprar barato. A NN é muito gostosa. Gostosa demais. De ouvir. Venha conhecer e comprovar que o Shopping Bom Sonho é a maior loja de utilidades para o lar. Tudo em cama, mesa e banho. E também com uma grande variedade de brinquedos. Sem contar que vendemos com o menor preço de varejo e atacado, porque fabricamos. Compre os brinquedos do Dia das Crianças no Shopping Bom Sonho. Rua Marechal, em frente ao posto Bananeira. Telefone 996730884, Arapi. ZYS 315, 91.5 MHz. Rádio NN, 60 mil watts de potência. Arapiraca, Alagoas. Meio-dia e 16. Agora a NN vai desacelerar. Desacelerar. Prepare-se para relaxar. Está começando NN Light. Olá, uma ótima tarde para você de terça-feira, 10 de setembro de 2024. Eu sou o DJ Sérgio Paulo para ficar com você até 4 horas da tarde. Que bom que a gente está em mais um NN Light que começa com Maurício Manieri. Se quer saber. Te prometi nunca te deixar. Você me falou que era pra sempre. Ontem foi o fim, sei lá, melhor assim. Não foi erro seu, nem foi meu também. A gente decidiu deixar de se ver.